Salvador, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 406. Você pode falar com a ajuda presente? Pode guardar, é o Leira? Direto Leira. Todo esto, por acá para dejar nada. Dale, salvado. Dale, no, de poco. Confirmando que é na base da 1-0, da Matheus Espera, você tem mais a direita? 971, boa noite. Do Brasil, para a base da Até que seria 7, 99.